Ahí. Yao. Ey, ey. Deixa eu falar pra você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. E fez a vida, te deu um corpo fortemente sã. Caso não vença hoje, ele te deu o amanhã. Que é para batalhar, não desfalecer. Te deu a palavra que traz cura pra viver. Confio em proceder, cá entre nós dois. Se você quiser contar pros seus mano depois. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. Olha que bagunça, veja bem o que ele fez. Mudou toda a história e reescreveu as leis. Disse para a morte, devolva a menina. E disse pra você usar o poder que vem de cima. E fez curar no sabadão, milagre no sabadão. E o mano com uma mão, ficou com as duas mãos. Deu a lá no próprio irmão, ensinou os fariseus. Não adiantou de nada não. Fariseus são fariseus. Tentaram tirar sua luz, mas só que ele é a luz. Pregaram ele na cruz, mas ele não tá na cruz. Porque esse tal Jesus, ele é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. All the neighborhood say what's up and throw it up. Let me see some praise go away and lift him up. He's the only one. Never had a gun. Make the revolution and the hard work is done. The treasure better than platinum or gold. It's better watch your mouth cause I'm talking about your soul. I'm talking about the honor, boy. Talking about the power, boy. Talking about a stronger, better than your head. It's the right. If you know the truth, you're gonna be surprised. And if you want to know, now you better recognize. Jesus is the man, his name shines just like a grill. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. I'm talking about the price paid with the blood. Talk about a man stand above. Shining like a grill. Fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio.